corações amargurados, vivendo isolados num pequeno círculo de ódio, encarcerados, endurecidos pelo tempo e pela maldade. A ausência de amor e a diversidade. Pessoas vivendo em um mundo só de solidão, cativo de seus pensamentos, pique pior que prisão. Mano, não queria ver meus parceiros assim. Infelizmente a gente sabe qual que é o fim. Quando o ódio não dá chance pro amor, quando o perdão perde feio pro rancor. Por favor, primo, dê uma chance pra viver outra vida. Sei que cê pode, irmão, erga a cabeça e siga. Infelizmente eu vejo pessoas plantarem e colherem o mal. As consequências tardam, mas não falham no final. Pequeno floco de neve se torna tão grande, vindo à tona sem chance, desaba com avalanche, acabando com a vida e com a esperança de pessoas que se importam e querem mudanças. Mano, aqueça seu coração com a fé e descongele o que te impede ficar de pé. A vida difícil me fez um monstro sem compaixão. O ódio faz doer em mim, me prende nessa solidão. Marcas de um passado triste congelaram meu coração. E eu não sei por onde ir. Alguém me diz por onde ir. Coração gelado, mil grau abaixo de zero. O ódio é um alicerce pra qualquer castelo. Que tem na estrutura só as desestruturas. Família, miséria, favela, o crime na rua nas alturas. Congestionamento de avião, tráfico de drogas, boa remuneração. E o cifrão passa a ser o ar que se respira. Dedo do gatilho é o passaporte pra ilha. Menos um dia dos muitos que ainda virão. Você perde a liberdade, aprende com a solidão. Que o tempo não para, te alcança e cobra caro. Olha pro passado e vê o tamanho do estrago. É que o ódio é um atalho prematuro da morte. Mas morra do inimigo pros amantes dos malotes. Viver pela fé, viver pela sorte, viver pelo amor, viver pela glória. Que tem que ser forte, não se render, não se vender. Caminhos são feitos de escolher ser. Vai ter que escolher um coração de carne ou um coração de pedra. Viver na paz, no amor ou na guerra. A vida difícil me fez um monstro sem compaixão. O ódio faz doer em mim, me prende nessa solidão. Marcas de um passado triste congelaram meu coração. Eu não sei por onde ir. Alguém me diz por onde ir. Que frio, ó, aqui dentro tá tão frio. Destino cruel, prefiro o mel, mas sinto o véu. Na mesa dos céus, culpado, condenado, procurado. Acorda, negão, sonhar é complicado. Passado triste, vida sofrida, livre sem liberdade. Desde os meus antepassados, há marcas da crueldade. Querer e não poder ter, faz doer, faz sentir, faz chorar e faz não entender. A pele é quente, o sangue é frio, coração gelado. Palavras boas, que nada, ele tá blindado. Bem mais armado e difícil de desarmar. Vários diamantes que tem que lapidar. Moleque novo que vive esse pesadelo. E desde cedo se sente sem nenhum espelho. A TV fabrica mais um jovem revoltado. Cê tá de bomba, mas vê o tênis importado. Resistir, se entregar, prosseguir, levantar. Qual caminho seguir e pra onde olhar? Do lado esquerdo, no peito tipo Polo Norte. Se tá frio, vai esquentar, você tem que ser forte. A vida difícil me fez um monstro sem compaixão. O ódio faz doer em mim, me prende nessa solidão. Marcas de um passado triste congelaram meu coração. E eu não sei por onde ir. Alguém me diz por onde ir.